Alô galera, aqui quem fala é o Thiago Hard do Aeromoças e Tenistas Russas. Estou diretamente aqui da Zen Storm, massa coletiva em São Carlos. Estamos todos juntos na Rádio Fora do Eixo. É nóis!